Então, no 2, atento ao balizador, o Golf, Mike, é que sei. Webjet 6741, no transcópio. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20.8 e aciona 5-1-63 no transponder. Autorizado aeroporto de Guarulhos, 340, decola da 1-0 com saída da El, Leda, após a iniciativa do Bridge. Para pêndulo 1-6 a partir daí. Controle 920, 1, transponder 1-6-7, objeto 6741, está no... Objeto 6741, confirmando a frequência do controle 1-20.80, portão 1-0, chama pronto para o pushback selamento. 1-20.80, objeto 6741. Sabadão, 1-6-0-0, deixando com a papá. Gol 600, identifique chegada a mar e desça e mantenha nível 150. 150, 600. O Austin 6254 para o táxi, 159 a bordo, autonomia de 430, Fernando Guarulhos. Taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-18.95, ajuste 1011, bom voo, Xaner 6254. Gente, para o táxi, o ponto de espera 895, obrigado. Web 6721, Juliette 04, é o portão, atenção da aeronave da Bianca, iniciando o táxi. 6704, 672. Pista 1-0, voo 1-9-4. Webjet 6741, no livre acionar na posição, reporta para o push. Ao meu Papa Hotel Delta, confirma o pátio que encontra, se a pista que decola. Gente, autorizado então para Serra Delta Alpha Golf Angra dos Reis, nível 400, decola da 1-7 com curva direita após a decolagem no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Eudes, Eco Uniforme Delta Eco Sierra, onde intercepta Upper Whisky 50 e segue conforme a rota do plano de voo. No controle em 1-20.8 e aciona 5-1-60 no transponder. Ah, pegou no 600. Tá na proa, descendo, 600. Hotel Delta, correto, no pátio da Mata, 2 a bordo, para acionamento táxi de decolagem, chame agora a torre 1-18.95, com ajuste 1011, bom voo. Gente, copiado, 4 a bordo. No 941, no aos 46, direito, 29. Boa tarde. Boa. Bruno 328, boa tarde, acionando a identificação, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha nível 070. Violão 50600. Change. Bruno 600, desça para nível 050. 050600. Salvador, boa tarde, bom, Bruno 941, Lona 941, boa tarde, táxi Alfa, Juliette, portão meia dúzia. Alfa, Juliette, meia dúzia, vou falar o que está. Fala, Juliette, 6741, um ataque na posição, você está custando. Autorizado, reporta táxi 6741. Pushback, chama para o táxi 6741. Gol no 600, livre de restrições, desça para 3 mil pés, ajuste no 090. 3 mil pés, 600. Quatro Chinelos, 47, controle 1208, boa viagem. 08, obrigado. Papel Autobota, prossiga. Controle Salvador, Oxina 6254, circulando seu escuta, boa tarde. Oxina 254, boa tarde, contato radar, saída da EL, suba e mantenha 360, após cruzar 2 num 10, autorizado para hoje, Leda. Cruzar 360, e ao cruzar 2000, para hoje, Leda, o 6254. TAM 3283, livre de restrições, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 1. 4 mil, 0 no 1, livre de restrições, 3283. Gol no 328, reautorizado, desça para nível 050. Azul 4089, boa tarde, formação em curso a Papá, Vitória, nível 360, pronto, cópia. Autorizado, Vitória, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Eudes, onde intercepta pelo ISP 50 e sai conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5413 no transponder. Azul 4089, correto, portão 9, chama pronto para o pushback, selamento. Patete 6741, estamos com 143, 143 a bordo, 3 horas 57, ao final do galeão, quanto para o táxi? Já desde no pé, 600. Entraram a nave da Gol parqueando no meia dúzia e após prossegue via Pátio Indy Alfa até o ponto de espera da 1-0 no ponto de espera Torre em 1-18-95, o ajuste 1010 agora em bom voo. Então vai prosseguir até o traseiro do gate 07, após o traço da Gol parqueando 06, prossegue Indy Alfa, Torre 18-95, terceiro no 0, até 6741, ajuste legal no 0 no 0. Juliette 1741, está pronto para decolagem, cabeceira no zero. Autorizando a decolagem, uma centena com 12 nós, ápice. Decolagem da cabeceira 1-0, Juliette 1741. Centro Recife, 1251, secundária, 133-25, boa viagem. 251, 3325, obrigado, 6254. Confirme o seu destino. Arbor, após direto. Eu ainda não posso o seu plano, assim que eu receber eu pago a autorização. Confirme o horário para decolagem. Arbor, transição, Elefa. Uno 333, aqui passou, confirme. Isso, gente, permanece. 2132, 83. De meu país, a gente permanece. 3010. Gol no 600, complete final, chame torre 1-895, bom pouso. 1895, boa. 3283, autorizado, LS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado. Reportará estabilizado e LS, X-Ray, down no zero, na 3283. Aguarde para decolagem. É 741 ao 561208, boa viagem. 208, graças, boa tarde, é 741. Boa tarde, web 6740, decolou. Objeto 6741, tá para radar na decolagem, sul para nível 340 no perfil da DAEL, após cruzar 2 letras. Afirmativo, perfil da DAEL, 6340, web 6741. Livre pouso? Sim, livre pouso. Grato. Centro Rift, Patrão Salvador, boa tarde, passaria 2230. Parceria 2230, boa tarde, aciona identificação, chegada MAN, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no 0. 4 mil no 0 no 0, parceria. Boa, Leda, 6741. Autorizado, Leda, da presente, 6741. Leda, ligado, 6741. 3283, complete final, chame torre, 1-1895. 1-1895, tá, 3283. Gol no 328, desce para 2 mil pés, ajuste permanece, autorizado, LS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. 2 mil, autorizado, LS, reporte estabilizado, 3283. Torre Salvador, Tantris 283, final ILS X-Ray, visual. 3, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando a pista livre, Tantris 283. Agora sim, decolagem autorizada, pista 17, uma centena com 12 nós, atenta a esteira, o papão, o meu papão, todo. Zero, 59, direito, 219. 219, boa. Papão, papão, meu papão, alta delta, decola ao 00, controle 1208, boa viagem. Controle 1208, papo hotel delta, grato. Com 3283, cheque o trem, livre pouso no 0, uma centena com 15 nós. Cliente está baixado e travado. Livre pouso no 0, tá? 3283. Romeu, Papa Hotel Delta, contato radar na decolagem, saída da EL, sul para nível 400. Saída da EL, nível 400, Papa Hotel Delta, grava. No 328, continue a aproximação, agora atualização. Solo Webjet 6721. Jet 6721 para Fortaleza, pronto, cópia? Liga. Tá autorizado para Fortaleza, 330 é o nível, decola da 10, sai da Momo, transição frote. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5425 no transponder, no 208 a frequência do controle. Autorizado 330, Salvador. Ah, 330, Fortaleza. Decola da 10, esquerda, Momo, frote. 5425, transponder, controle 208, Jet 6721. Cotejamento correto, chama quando pronto para o posto no 4. Solo TAN 3283, livrou na sua escuta. 3283, prossegue Alfa Juliette para o 3. Alfa Juliette para o 23, gente, na 3283. Solo Salvador, boa noite, 4, posto no 8. Dá para a pauta, já estamos na frente. ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. 3000, ajusta 1 no zero, informa estabilizar a minha ILS, passarei. 5427 no transponder, 1208, a frequência do controle. Volumen 4, autorizado, 390, contina grande, decola da pista 10, curva à esquerda, pouca transição de impacto. 427, controle 208, volumen 4. Cotejamento correto, chama quando pronto para o posto no 8. 4, 4, 0, Zero 89, posição 9, autorização para o pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi, azul. 4089, pushback acionamento, chama táxi. X-Ray, prossiga. 4-5-5. Solicita táxi. Pátio 10. Gente, está autorizado até a saída do pátio 3, aguardando para prosseguir. Golf Night X-Ray. Aprovador, gol no 3-2-8, tá ligado? Gol no 3-2-8, prossegue via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 3-2-8. Informe o Papa Alta Delta, chame centro em 1251, na secundária 13325. 251, 3325, boa. Boa. Golf Mike X-Ray vai manter posição na saída do pátio 3, o que é o clima aeronave da Azul em puxo no 9. Sim, vai manter o pátio 3 do Golf Mike X-Ray. Rumba 05, prossiga. Rumba 5. Está autorizado para Serra Bravo, Bravo Hotel nível 100. Decola da 10, saída Coral. Após decolagem, curva direita. Onde em Léus intercepta o esquio no conforme. Aciona 5166 no transponder 1208, a frequência do controle. Funcionamento é a critério do comandante, me chame quando pronto para o táxi, bomba 05. O 322, estou na alma, passa de 10. Vai manter posição, vai aguardar, seu gate é o 10, o tema aeronave está azul e puxa o 9. A gente vai aguardar com o gate 10, o 322. Pessoal, boa tarde, voo no 806 para Aracaju, formação Papá. Voo no 806 para Aracaju, nível 230, está autorizado, decola da 10, Puca, Jamo, Aracaju, após decolagem, curva esquerda, aciona 5430, transponder, 120.8, controle. 230 aprovado, decola da 10, saída Puca, Jamo, após Aracaju, curva esquerda, após 5430, transponder, controle 1208. Cotejamento correto, chama quando pronto para o posto na meia dúzia. Parada meia dúzia, obrigado. Fala aqui, 4089, autorização táxi. Autonomia de 2 horas e 38, alterna caminhão com... campeão de agora. Contorno ao pátio Inter Alfa e quando no ponto de espera, 118.95. Altímetro marca 1010. Contorno 4, Bahia Alfa, 2895, o 1010. Vai via Índia e Alfa, ok? Índia e Alfa. O Gol no 328 vai ficar condicionado. Assim que o tráfego da Azul passar, está autorizado a ingressar via Juliette para o 10. Bem, sem caronave da Azul passar, ingressa o pátio para o 10, 1322. Golf Mike X-Ray vai ficar condicionado ao tráfego da Gol à sua direita. Assim que o mesmo passar à sua frente, está autorizado o senhor prosseguir a retaguarda do mesmo até Lima, Mike e Quebec. E quando lá, vai chamar a torre em 1.8.95 para o cruzamento da nossa.